Versão 3D. No comando os tops DJs. Regi, Renan, Adriano. DJ Regi, o DJ da galera aqui no Mega Sound. CD do Jaderlândia. Novo Mega Som, trazendo mais emoção. Eu sempre relembro os dias felizes. Agora você está de frente com o maior empreendimento sonoro de Ananindeua, o novo Mega Som 3D. O novo Mega Som, na batida das marcantes. Vamos lá, Regi! Príncipe Negro, o som da galera. Águia, a maior estrutura sonora de Amanindeua. E no comando, DJs Regi, Renan, Adriano. É o show dos DJs Regi, DJ Renan e DJ Adriano. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. O novo Mega Sol na batida das marcantes. Mega Sol Digital. Dali Mega Sol! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Thank you.

Mega Som. Dali Mega Som! Banda Puro Desejo. DJ Regi. Vamos nessa, DJ Regi! Na batida das marcantes. CD do Jaderlândia. Não era pra você se apaixonar, era

Mega Som 3D. DJ Regi Renan e Adriano no comando do som mais bonito e moderno de Ananindeua. Das marcantes. Fernando do Estúdio Super Eletrizante. É brisante! Vamos nessa, DJ Hash! Pra cima! Mega Sol, fazendo sempre o melhor pra você. Aqui comigo e não diz que vai, porque dói demais. Quero te tocar, beijar, falar que te amo e quero te sentir. Você é só pra mim. Você é meu mundo, é meu tudo, enfim. Eu quero me entregar e contigo sonhar. Contigo quero curtir aqui no novo rubi. Faz a pedra que eu te viro, o super telão você vai estar. Júnior considerado, Júnior moreno, DJs que fazem balançar. Faz a pedra que eu te viro, o super telão você vai estar. Rubi, rubi, é nave, eu sou rubi. DJ Renan, o show é com você, meu garoto! Dá-lhe Mega Som!